que pega todas. Pretinho, loira e morena. A Tati jogou na cara, Lia Clark travou sem pena. Valesca, te bota algema, tu pediu, agora toma. Quero ver minha moça aguenta a pentada com a quarentona. De quatro, o show é VIP, por cima, te deixa louco. De lado, tu se apaixona, não para que ainda tá bom. Negão, vem na pressão, que eu já chamei reforço. Vem cá, saca essa mangueira, pra ver se apaga meu fumo. Então toma, então toma, então toma, então toma. Quero ver meu amor se aguenta a pedrada com a quarentona. Então toma, então toma, então toma, então toma. Quero ver a você aguenta a sequência com a quarentona. Sequência com a quarentona. Por cima, no baile sabe que eu sou. Tem calcinha. Na sarrada venenosa, dou uma senta da macia. Do jeito que você gosta de sainha. Joga calcinha de lado, vim brincar com o dedinho. Com a mão tu pode dar tapa, com a língua tu faz carinho. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Começou, então termina até mamacita gozar. Quero ver se aguenta a pentada da trintona, hein. Então toma, então toma, então toma, então toma. Quero ver meu amor se aguenta a pentada com a quarentona. Então toma, então toma, então toma, então toma. Quero ver a você aguenta a sequência com a quarentona. Quarentona. Valesca, máximo respeito. Quebramos.